que eu fui internado 3 vezes na clínica. Eu usava maconha, né, seu? Adeus os 12 anos. Daí depois foi onde começou, que eu comecei a sair com os maus elementos. Ah, minha vida assim era vá. Ninguém me dava bola. Me olhava como um sujeito. Sujeito ruim, assim, tá ligado? Devastador, acaba com tudo. Vou direto ao assunto. Crack, milhares de escravos por todo mundo. Cresce um monstro, se propaga, entra nas casas de família. Vicia, pai e mãe, se pá, não escapa nem a filha. Segue assim na saga trágica. Quantos morrem, se não mata, droga, maltrata, humilha. Causa danos enormes, sofrem usuários. Vejo vários na fissura, nas trevas da loucura. Alucinado à luz da lua, como um cão sem dono. O abandono é inevitável, cruel situação. Na pior condição, arrombado só, infeliz. Assim quis quando provou do veneno. Vai vendo efeito, assustador, é brutal. 2000 graus, catastrófico. Destrói, castigo, obstina, dizima seu psicológico. Sonhos em óbito, almático, mundo ilusório. A soma dos problemas, algemas, a indiferença. Os rótulos pesam nas costas. Muita pressão, me diz quem gosta. Sem estrutura, não suporta as consequências, lógica. Foi quando eu comecei a fugir de casa. Eu estudei até a sexta série, né? Parava mais na direção do que na sala de aula, porque era viagem, né? Também caso de muito desgosto pra minha coroa, né, senhor? Daí tinha briga com a minha mãe, com meu pai, daí eu fugi de casa, ia pro centro. Pra chorar, eu chegava em casa, de manhã cedo já tava chorando, cadê meu filho? Favela em cheque, mate ou morro, encare ou corro. O crack não perdoa e é sempre a mesma coisa. Chova ou faça sol, veja só, nada muda. No corre do bagulho de segunda a segunda. Rouba, fuma, chapa o globo, já era. A brisa é passageira, a depressão tá na espera. Não vai ter trégua, a noite inteira é pouco. Na fuga da neurose, o nóia vai pro corre de novo. Sem almoço, virado, sem janta, zoado. Rosto marcado, reflete o drama. Em casa, mãe clama, de joelho aos pés da cama. Não cansa, não cessa, suas preces. Única esperança é que Deus faça algo que arranque seu filho. Que nem tá, pressas, fita, o mal já exerce domínio. Forte demais, quanto mais tempo, menos chance. É como um câncer, se alastra no psico, se abrange, danger. Alta atenção, toda atenção voltada pra esta causa. Inferno e massa, destruição em alta escala. Arrasa a alma, aniquila a trave, instaura o terror. Não faz menção dos caixão que estão no controle, ao pavor. Que o caminho que eu trilhei não serve de exemplo pra ninguém. Que ninguém quer estar onde eu tô. Se continuar assim, se eu não melhorar aqui pra frente, posso acabar até indo pro Brasil, o morto. Por isso que eu não quero isso, cara. Quero mudar minha vida, construir a minha família e isso. Deixa a pergunta e narro do que valeu o sangue do calvário. Vendo vários utilitários de cinza de cigarro. Tosse, catarro, magro, saúde no mínimo. Catadores de lata onde não vale o preço do alumínio. O que me deixa mais doente é ver os crentes carnal. Diz que na condição dos moleques usar crack é normal. Ficou barato, é fato, realidade é mato. Diz que o Nazareno respondeu em Mateus 24. Pro mundão já era, pra Deus a chance, pro perdido crack nem pensar, pros vagabundo é subentendido. O dia inteiro lá propício ao banheiro, que se apaga a luz do mundo no momento que acende a do isqueiro. Foi mó maneiro, chapa o globo, parceiro, cê viu. Agora sem Deus e família, ou morto no estado civil. Olhar confuso, distante do que traz o amor. O crack nunca vem sozinho, junto sofrimento e dor, pavor. Lágrima escorreu junto, corrompeu-se a alma. O príncipe das trevas sorri, se não bate palma é pouco, ô louco. Mas Cristo olhou pra ti, levanta, ergue a cabeça. Soldado, engole, chora e sorri. O armáriozinho, pau, fogão, os bagulho assim, né? Vamos dedicar mais a minha família, né? Não as drogas. Ninguém merece cair no mundo das drogas, porque isso aí não leva o cara a lugar nenhum. Só traz tristeza, dor e lamento, né? Só.